Eu amei um alguém que me amou pra valer. Um amor diferente que a gente não vê. Uma cena de um filme foi quase real. Um amor desse jeito eu nunca vi igual. Ela foi meu começo, meu meio e meu fim. Entregou sua vida inteira pra mim. Transformou meus desejos em realidade. De repente se foi, me deixando saudade. Eu só amei essa mulher na minha vida. E agora me encontro em um beco sem saída. Meu Deus do céu, me diz agora, o que é que eu faço sem essa mulher comigo? Minha vida é um entregou sua vida inteira pra mim. Transformou meus desejos em realidade. De repente se foi, me deixando saudade. Eu só amei essa mulher a minha vida. E agora eu me encontro em um beco sem sair. Céu, me diz agora, o que é que eu faço sem essa mulher comigo? Minha vida é um fracasso. Eu só amei essa mulher na minha vida. E agora me encontro em um beco sem saída. Meu Deus do céu, me diz agora, o que é que eu essa mulher comigo? Minha vida é um fracasso. Sem essa mulher comigo, só eu sei o que é.